pela paz e pelo amor. Demorou, vem com nós. É pela paz e pelo amor. Demorou, vem com nós. É pela paz e pelo amor. Demorou, vem com nós. É pela paz e pelo amor. Demorou, vem com nós. Vários ainda escravizam sua mente. Plantam a semente, buscam a paz diferente. Em vestes brancas jamais será encontrada. Depende de você, então faça a sua caminhada. Dois, três, cancioneiros pela paz. Um, dois, três, cancioneiros pelo amor. Mas se tiver que ser pela paz, somos terror. Mas se tiver que ser pela paz, somos terror. Tem homicida, tem bombas, tem armas nucleares. O gringo vai à lua, jornal ganha destaque. Bush pede a paz, causando a guerra. Bin Laden demonstrou que a batalha nunca cessa. Jesus, temos que ser assim como você. Se apanhar da esquerda, da direita pra bater. Pra quê? O homem se sente superior. O Pilatos lava as mãos e o povo te matou. Vejo milhares perdidos em todos os lugares. Falsos profetas estão fazendo a sua parte. A caminhada continua, dólar, real, ouro. Tipo Caim e Abel, um apá de zóio gordo. Vários ainda escravizam sua mente. Plantam a semente, buscam a paz diferente. Em vestes brancas jamais será encontrada. Depende de você, então faça a sua caminhada. Vamos plantar a semente da paz. E do amor, assim disse Jesus. Mandou por aqui, passou. E somos todos irmãos, acima de tudo. Deixe de lado o excesso de ambição que imperam nesse mundo. A viagem se inicia no país da hipocrisia, onde muitos procuram a paz e clamam pela justiça. De um lado o sofrimento de milhões, e do outro eterna guerra por carros, mansões. A cobiça dominou o coração do ser humano. Filha mata pai e mãe pra herdar os seus tesouros. Ei, Joe, todo homem que acumula riqueza aqui na terra, pois quando partir daqui estão no paralelo. E enquanto isso, no picadeiro do Planalto acontece baile funk entre os deputados. Aumento da violência é rotineiro, tráfico na favela, terroriza os brasileiros. Melhorias pro país, no momento tá embaçado. Será que é por causa dos milhões na conta dos deputados? Se não sou eu por você, você por mim. Quem nos ajuda? Vista a camisa e vem com nós nessa luta. Vamos mostrar que somos todos irmãos e devemos lutar em uma só nação, pela paz, pelo amor, igualdade acima de tudo. Deixe de lado a ambição e a maldade desse mundo e vem com vamos nós. Vamos plantar a semente da paz e do amor, assim disse Jesus. Mandou por aqui, passou, e somos todos irmãos acima de tudo. Deixe de lado o excesso de ambição que imperam nesse mundo. Da minha parte, tá entregue nas mãos de Deus. Político fraudulento, patrão injusto, fariseu. Calado eu venço tudo, digo quando for tempo. Enquanto isso eu tô só vendo, ouvindo e crendo. Eu vejo o fim dos tempos, a injustiça que só cresce. A mentira se cria entre casais que padece a falsidade. Tem raiz entre irmãos e camaradas. Golpista entre o povo, os pede break. Só acaso retrocesso entre nações só tende a piorar. Tem um pilar, se tá perfeito, o homem quer derrubar até o pulmão do mundo, Amazonas devastada. Polícia despreparada com o povo, deixa a falha. Prende o justo e o devedor. Angel, paga a propina. Comércio de cocaína, liberada a luz do dia. O primeiro motivo da tese, a desigualdade é que prevalece. Demônio plantou a semente no povo, fogo contra fogo. Eu sou descendente da tribo de Israel. Vejo a mentira estampada na cara do réu. Eu vejo o ódio com clareza no peito do inimigo. Já não vejo inocência no gesto do menino. O segundo motivo da tese se resume em coisas simples: paz, justiça, desarmamento. armamento dos polícia. Terceiro motivo da tese, Deus acima de tudo, e vamos plantar a semente da paz por todo mundo. Porque de tanta maldade mal, se somos todos iguais, teremos o mesmo fim. Não reconheço você, já não tem compaixão. Disfarço o sorriso, mas seus olhos dizem pra mim. Você esconde de mim, mas não do divino. Jesus, olha esse filho que está perdido. Como podem crer que a guerra é o caminho pra salvação? Dizem que Deus apoia atentados pra ressurreição. A mente humana ameaça toda a nação. Bombas químicas, tecnologia, tá sonhando evolução. As que renascem cada um de nós, algo superior. Vamos plantar a semente da paz e do amor. Demorou, vem com nós. É pela paz e pelo amor. Demorou, vem com nós. É